Vamos todos marchar com firmeza, com Jesus Cristo, São José e São João. O tempo é chegado de vencer a escuridão. Vamos nos iluminar com certeza, estou aqui com a minha legião. Sou luz, eu ilumino com certeza, estou aqui com a minha legião. O tempo é chegado de vencer a escuridão. Sou luz, eu ilumino com certeza, estou aqui com a minha legião. Sou luz, eu ilumino com certeza, estou aqui com a minha legião. Eu trago a paz que ilumina o coração, com amor, verdade e justiça, para todos se compor neste salão. Com amor, verdade e justiça, para todos se compor neste salão. Para todos se compor neste salão. Com amor, verdade e justiça.